Boa tarde. Terceira hora do Toda a Tarde. É uma fazedora de sonhos. Sonhos que parecem impossíveis. Mas com sabedoria, imaginação e um toque de magia, levam-na a encontrar a tal fórmula mágica para retirar às ruas desta cidade os meninos abandonados ou que a justiça já tem sobre mira. E como tu tens um princípio, foi nesse recomeçar de vida, em vidas que ainda estão no seu início, que a mulher que é, deixem-me dizer, a mãe de todas as mães, deitou mãos a uma obra através das artes e ofícios. Os meninos de frágil condição social passaram a ter uma casa, como tantas outras, mas uma casa, como gostam de dizer, onde as paredes falam diferente. Já lá vão quase 3 décadas. Bem no alto da cidade das 7 colinas, uma outra colina abriu o postigo e fez magia sobre a cidade, o número 1 da Costa do Castelo. Senhores e senhores, meninas e meninas, bem-vindos ao circo. Tudo começou quando o filho morria de vergonha porque o pai era palhaço de um circo sem futuro. E ele cresceu sem dizer onde é que o pai trabalhava para os amigos. Sempre muito envergonhado, cresceu com a vida muito amargurada, se formou em outra coisa. E um certo dia recebe a notícia que o pai está no leito de morte. Ele corre lá, entra no quarto, tira a gravata, se ajoelha e diz: pai, me ensina a ser palhaço. Pai, me ensina a ser palhaço. Pai, me ensina a ser palhaço. Isso não se ensina, seu bosta. Boa tarde, Teresa Rico. Que bom ter-te aqui de novo. Bom, não sei, achas? Eu acho. Ainda não experimentaste muito bem, vamos lá ver. Teresa Rico, que eu é a nossa homenageada desta tarde no Rádio Clube e aqui no Toda a Tarde, às 7 da tarde, TT, a minha palhaço. Olha, antes de mais, deixa-me agradecer-te estas bolachinhas, este licor de maracujá, não é? Exatamente, licor de maracujá. Ou seja, um lanchinho, a merenda. Uma merendazinha merenda que a Teresa nos trouxe até ao estúdio do Rádio Clube. Teresa, ouviste agora este senhor brasileiro dizer, eu acho que o início que é muito bom, ele a perguntar ao pai, que estava no leito da morte. O pai era um palhaço, e ele nunca o quis ser, nunca quis andar pelo circo. E quando o pai estava no leito da morte, ele perguntou ao pai 3 vezes: pai, ensina-me a ser palhaço. Ensina-se a ser palhaço. Não sei, tens vontade de ser. Não sei se ensina, não é? Uhum. Não sei se ensina, mas tens-se vontade e é preciso ser muito determinado para fazer, não é? Uhum. Porque não é uma profissão nada fácil. E depois, é assim, também não chega ao talento, tem que ter muito trabalho. E depois, estamos a falar de diferentes gerações e diferentes formações, não é? Quer dizer, que há 80 anos atrás, que é exatamente a minha idade, por isso, quer dizer, há 80 anos atrás, diz aqui a minha amiga Carla Iaida, ser palhaço, quer dizer, é ser tudo, fazer tudo no circo, não é? Hoje em dia, pôr um narizito, pintar um bocadito aqui ali e acolá, tu já é palhaço. Está bem, pronto, ok. Ou seja, quer dizer, depois há o personagem palhaço e depois há a profissão palhaço. Eu escolhi a profissão. que é, apesar de tudo, diferente de só de vez em quando usar esse personagem. Agora, mas ensina-se, por isso é que eu criei uma escola. Depois, quem quiser ser ou não palhaço, ou malabarista, ou trapezista, ou equilibrista, ou o que for. Mil e uma situações, não é? É, já vamos falar exatamente da tua escola, do Chapitou. A Teresa Ricô já o disse, tenho aqui, nesta primeira fase, porque há muito mais surpresas que eu vou ter o prazer de fazer à Teresa Ricô, tenho a Carla Aida, artista de circo, tenho a Graça Vilhena, que é uma amiga da Teresa, tenho também a Silvia Chicó, que participou no projeto, no início do projeto do Chapitou. Não, tinha essa ideia, Posso só carregar aí nesse botãozinho verde, exatamente. A Graça Vilhena, que é artista das artes e das letras, sim. Essa sim participou e deu-me cabo da cabeça. Ah, pronto, então eu porque tinha a aqui... pedagogia não é coisa nada simples. Pois não. Isto ali, sempre ali assim, arristes. Então a Graça Vilhena participou neste projeto do arranque, exato, do arranque do Chapitó. Sim, sim, tive essa alegria. Esse susto, essa ousadia e essa memória inesquecível. Eu já o disse, vamos ter aqui muitos convidados. Alguns vão entrar por telefone por manifesta falta de disponibilidade de estarem aqui no Rádio Clube. E eu vou ao encontro já de uma amiga da Teresa Ricô. Mas sei que é uma grande amiga. Vamos lá. Está do outro lado do fio, do outro lado do fio. Vamos. Boa tarde, Paula Moura Pinheiro. Olá. Olá, Paula. Viva, tudo bem, Paula? Olá, boa tarde. Olá, Teresa. Olha, a Teresa, aos escutadores, pois é, a Teresa não pôs aos colinhas. Estou aqui. Bom dia, estás boa? Estou muito bem. Parabéns, mereci uma homenagem. Porque é uma homenagem, é uma festa. Está bem, o Fernando António resolveu que eu havia de fazer 81 anos hoje, está bem? Não se importa. Mas quero dizer, eu unicamente vim aqui para falar de umas mulheres palhaços que estão aí por Portugal. E ele apanhou-me aqui assim e deu-me aqui a volta. Exatamente. A volta ao tango. E há muitas surpresas. Ó, Paula, tens a biografia, fizeste o livro biográfico da Teresa, não é? É, fiz um texto biográfico a partir de conversas que tive com a Teresa e de um levantamento exaustivo que tinha sido feito, enfim, do percurso da Teresa na imprensa, que, enfim, são dossiês e dossiês, e é uma vida extraordinária. É uma grande vida, não é? É uma vida extraordinária, uma vida absolutamente atípica. A Teresa é uma valente. É uma mulher que mantém uma frescura e uma determinação, mas sobretudo uma frescura, uma maneira de olhar para as coisas permanentemente inconformada, nunca se instala. Isso é uma coisa completamente rara de se ver. E mantém-se absolutamente fiel e leal, que é uma expressão que eu gosto mais, leal, aos princípios que sempre a pautaram. É muito, muito raro, é muito raro. E tem uma vida cheíssima, desde uma infância passada em África. Exato. Com aventuras extraordinárias entre tribos específicas. A Teresa pode explicar isso melhor, está aí, que mais tarde ela vem encontrar no Museu do Homem em Paris, não é, Teresa? Exatamente, pois. Onde eu comecei a aprender as artes e as letras, não é? Diz? Onde eu comecei a aprender as artes e as letras, a perceber a importância das nossas vidas, não é? É, eu tenho a certeza, enfim, depois de ter debruçado sobre a vida da Teresa de uma forma mais sistemática, que, enfim, nunca podemos ter a certeza de onde é que vêm as nossas características, se foi só daqui, se foi só dali, mas não tenho uma dúvida de que a infância passada em África foi muito importante. Foi marcante. Que a Teresa é, foi absolutamente. Não foi, pois então, são terras que estão para crescer cada vez mais, não é? É mesmo, eu acho que é mesmo o futuro, a África e a América Latina. Eu acho que sim, a África e a América Latina. Agora, e pronto, nós tivemos o privilégio, quer dizer, por lá, eu estive por lá com o meu pai, andando lá de morro em morro, lá com os leprosos e vivendo com eles. E a lepra que eu trouxe foi de andar, continuar a andar terra em terra, que é, fui parar ao circo. Por isso foi uma doença que não se me largou nunca. Mas realmente são culturas que realmente uma pessoa traz não só no coração, como no nosso intelecto e na nossa cabeça. E eu, por acaso, fui descobri-lo exatamente a Paris. Porque é extraordinário, porque em Portugal, onde nós vivíamos, nas ditas colónias, ninguém nos falava na escola do que era o Kwanza, o que era os Mumuilas, o que era falar Quimbundo, o que era, mas falaram do Rio Minho, do Rio Tejo, do Rio. Exato. E nós ali caminhos em cima, uns caminhos de ferro, e nós ali em cima de uma cultura assim absolutamente soberba, né? E por isso eu trouxe isso comigo e desenvolvi e dei-lhe forma aos 20 e tal anos, quando fui para a França, uma terra de cultura, porque aqui em Portugal era um bocadinho mais difícil. Paulo Moura Pinheiro, só mesmo para fecharmos a conversa contigo, sei que também estás muito atarefada, só uma palavra para a Teresa Rico. Eu conto com ela. Eu espero que ela continue sempre a lembrar-nos a todos e a mim, porque de facto não dá para ninguém se instalar em coisa nenhuma. Eu acho que a Teresa é uma lição de liberdade e de integridade. E essas duas lições eu conto sempre com ela para me recordar, porque isto não é fácil. Não é fácil continuarmos a ser livres e não é fácil continuarmos a ser íntegros, e ela é absolutamente inspiradora. Paulo Moura Pinheiro, foi um prazer ter-te aqui no Toda a Tarde. Obrigada, na Rádio Com Português. Beijo a todas as meninas que tens aí. É verdade, são muitas, mas vão estar mais, vão estar que mais. Belo leque, que belo leque. Sabes que preparámos a produção do Toda a Tarde, preparou aqui há belas surpresas para a Teresa Rico durante estas duas horas. A Teresa merece. Exatamente. Obrigada, Paulo, um beijinho também para ti. Muito obrigado. Paulo, obrigado. Olha, vai sair. É preciso não desistir, mas está difícil. Está difícil. Mas também para ti, Paulo Moura Pinheiro. Muito obrigado. Carla Aida é artista de circo, já o disse, amiga da Teresa. Conhece a Teresa há alguns anos já, não é, Carla? Há muitos anos. Uhum. Eu fui apresentada à Teresa pelo um palhaço amigo nosso que já não está entre nós, que era o Palhaço Lisboa, de onde fez com que eu tivesse à minha frente este grande pedaço de mulher, que é uma mulher de facto... É, para mim é uma dama de ferro. Oi. Sei lá! Palhaço é uma dama de ferro. Por duas razões. Primeiro, não há quem a derrumbe. Não há. É muito difícil. Ela tem muita força dentro da sua alma, no seu espírito, tem uma força extraordinária. E segundo, porque aquilo que ela quer, ela consegue. Por isso eu considerei-a a mulher de ferro. Uhum. Depois a Teresa convidou-me para o projeto que hoje tem. Uma vez estava em Espanha, ela tinha-me falado nesse projeto, e eu estava em Espanha e diz ela: olha, agora tens que vir, porque agora é que o projeto vai arrancar. E depois passávamos as noites a fazer muitas reuniões, até às tantas da madrugada. Uma delas, um dia eu saio que levava um carocha, tinha um carro carocha, o carro não arrancava, e lá está a Teresa, e estavam todos os que estavam na reunião a empurrar-me o carocha, e era assim a Teresa: lá se compras um carro melhor. Também não há dinheiro. Faltava nessa altura o licor de maracujá, não era? É verdade. Agora. Mas, já lá vamos. Falar da Teresa, acho que não há palavras já para definir o que ela é, o que ela fez nesta vida e o que ela consegue ainda fazer. Todas as palavras são poucas. Esta homenagem é muito merecida, mas eu acho que deviam de fazer-lhe uma homenagem a nível nacional. Porque ela merece isso. Por todas as razões. Primeiro, porque ela, qualquer criança ou qualquer aluno que tenha dificuldades, ela está presente. Qualquer aluno que lhe falte qualquer coisa, ela está presente. Qualquer aluna que tenha uma dificuldade, ela está presente. Ela auxilia gente do teatro, auxiliou muita gente do circo, eu sei. Beneficiou muita gente. Ou seja, o que é que nós podemos dizer dela? Eu acho que não se pode dizer nada mais. Porque o caminho dela foi um caminho que ela percorreu muito grande. Ela sofreu muito, ela lutou muito. E eu sei. E a graça também. Sim. Foi um sofrimento muito grande, mas ela disse que ia fazer, fez, conseguiu, e aí está tudo. Este grande projeto, que é o Chapitou, não é? Muito grande este projeto. É um projeto muito grande. De facto, eu acho que é muito difícil qualquer pessoa fazer um projeto. E ela sozinha conseguiu fazê-lo. Imaginem. Ai, que chamarem mulher de ferro. Ninguém zumba. Ai que dizê-lo! Ai, ah, mesmo! Ai que dizê-lo! Ai que é muito espanhol! Uma outra amiga tua já está também aqui pronta para. Não falo em homenagem porque eu não estou para morrer, digo não, já. Não. Falo em homenagem porque isso é o grande eu não problema, estou para morrer. Pois, mas homenagem, estou mesmo. Em vida. Aliás, vou até pensar em fazer outro projeto ainda. Em vida que se fazem, não é quando a pessoa morre. Não, claro, amor, e para o quê? É para tu saberes quem gosta de ti. Isto é só na conversa, não é? Na conversa, nada é domingo e eu não. Mas estamos outra vez, este programa que já vem desde setembro, que eu estou a fazer. Olha, Fernando António, tu tens calma. Aos domingos, de facto, feito a tal biografia e homenagem às pessoas em vida. Claro. Mas estás a ver, Fernando António, olha o sossego que tu tens que ter. São José Lopa, boa tarde. É pela. Muito boa tarde. Aguncheiras, São José Lopa. Como é que está aí as aguncheiras, amor? Pois cá estou. Isto é que é uma mulher de campo, isto é uma mulher de campo, uma mulher das artes e que se virou para o campo. Mas olha, minha querida, tu és uma mulher valente. Pois, com certeza, tu és uma amor. Mulher independente, despreconceituada, muito bonita, mulher de causas, e com um grande trabalho que foi esse chapitô, pois que então. É uma coisa muito bonita, um local... Não sei se é trabalho, se foi uma tragédia, mas quer dizer, a gente já estamos ainda em andamento. A vida é feita de tragédia e de comédia, portanto pois. Passamos por momentos aflitos. Tem mas razão, não és uma mulher de ferro, tu não és uma Thatcher, tu és uma mulher portuguesa. Longe de ti, tu és muita gira, tu tens uma alegria contagiante e olha, só te posso dizer que é bom ser tua amiga, okay. Ter-te no peito e ver-te, e já agora queria-te dar os parabéns pelos teus 81 anos. Não, 82, o Fernando António não me está a pôr mais um. Ai, 82. Ele é assim, ele é uma pessoa eu assim. Eu faço 77, como tu sabes. Pois 77, pois claro. Pois claro. Mas olha, conta-me aí como é que está aí o teu espetáculo aí assim nas aguncheiras. Está muito bem, já quase ia me estrear. Está no Meco? Está no Meco, e as aguncheiras é no Meco. Estás no Meco? Vai estrear ali na Fortaleza de Sesimbra e depois passa para as aguncheiras. Exatamente. É um rancor que não é nada do que existe entre nós. Apesar de ser um texto de Hélia Correia, entre nós as duas não há rancor. Ai, é verdade, a nossa amiga Hélia, pois claro. É verdade, maravilhosa. Mas já tiveste aí a estreia, diz que já foi o máximo sucesso. Hã? Já tiveste aí a estreia, já. Não, este ano. Não, fizemos foi um... Fizemos foi uma pequena exposição sobre as galinhas. As galinhas, pois claro, pois não fôssemos nós, pois claro, está bem, esse é o maior. Olha, mas para ti o que eu quero, que também te deixo para mim, é que eu te possa ver durante muito mais anos, cheia de força, persistente como és, sempre sem desistir das coisas, de uma enorme irreverência, que isso é sempre bom, e tem de ser, porque nós, senão não aturamos toda esta identidade que nos vai à claro. Volta. E, pois portanto, claro. Para ti, o melhor, meu amor. Está certo, minha amiga. Olha, qualquer dia passarei por aí assim. Então, eu agora bem. Tenho um acordo com a Defesa, com o Ministério da Defesa, mais precisamente com a Marinha. Olha, e estou bom. A pensar a passar por aí de barco, com uma cruzeta, com os rapazes, raparigas, e a abarcarmos aí na tua quinta. Muito bom, muito pode bom. Pode ser quinta, sexta, sábado, domingo, qualquer dia? Muito bom, na Praia da Foz, na Praia da Foz. Não, exatamente, aí no Meco. Aqui no Meco. Uma quinta maravilhosa que ela tem ali assim. Muito bem. Exatamente. José Lopa, muito obrigado por ter vindo também. Um grande beijo, minha querida. Obrigada, São José. As senhoras estão aí, um beijinho para ti também. Muito obrigado, muito obrigado, São José Lopa. Silva Chicoff, já sei que não participou no início do projeto, há pouco esta Graça Viana assim. Mulher das artes, mulher das artes. Sabe tudo, sabe tudo. Eu até conheci, até pessoalmente. Faça-me o favor. Exatamente, favor. Exatamente. Nós conhecemos pessoalmente há relativamente pouco tempo. Eu acho que foi em 2003 ou 2002. Sempre ouvi falar dela. E portanto tenho uma visão muito, penso eu que é uma visão muito objetiva, muito até desapaixonada, embora eu hoje em dia sinta que até é uma das minhas grandes amigas. Tomamos muitas cervejas ao pôr do sol e a comer mariscos na Praia Grande. Ah, isso é verdade. Faz parte é verdade. Dos nossos rituais de amizade. Mas o que eu quero dizer, fundamentalmente, visto as coisas de fora. À luz de uma experiência portuguesa, eu penso que o exemplo da Teté é raro, porque consiste precisamente numa coisa que acaba muito na cultura portuguesa. A cultura portuguesa é feita de gestos heroicos, fundadores, mas sem persistência. E o que ela faz é uma coisa que, de facto, vai persistindo, vai continuando a construir-se e vai dando frutos contra ventos e marés. Isto é uma qualidade raríssima. Raríssima. E um bocado incomodativa, vamos Legal. Dizer, não é? Não, e é incomodativo. As pessoas não podem ouvir. Não, isso é mentira. As pessoas, o que acontece em Portugal é que nós somos um país de gente extremamente preguiçosa, quer dizer, quando se fala da questão do que é ser português, há muita coisa ainda por explicar, mas eu penso que a nossa maldicência, a nossa inveja, a nossa incapacidade de aturar o que mexe e o que tem vitalidade, tem a ver com essa questão. Nós somos um país muito preguiçoso. Muito preguiçoso. E nesse aspecto, o exemplo da Teté é de facto notável. E depois há outra coisa que, enfim, que parece um dito um bocado demodé, um pouco de esquerda, mas que é, como dizia alguém, qu'est-ce qu'on a fait pour les autres, não é? Uhum. O que é que nós passamos, o que é que nós fizemos durante a vida pelos outros? E ela continua desde a primeira hora a fazer muito pelos outros. Não foi um momento, não foi uma experiência para depois mais tarde continuar a olhar para o seu umbigo. É uma obra social importantíssima. E é bom que haja políticos, que esses muitas vezes olham demasiadamente para os seus umbigos, que olhem a sério para a obra que ela tem e que a apoiem. Não seja só uma coisa, ela é tão original, tão engraçada, ainda por cima uma mulher. Não, é preciso ver, de facto, o valor social que a obra da Teté tem neste país e que merece todo o apoio. Não só o apoio, mas é da amizade e da homenagem. Para que é mal trocar-me aqui a galhardete, obrigada, Fernando António, por esta oportunidade. Ficámos galhardete entre nós as mulheres. Porque como é que tu podes dizer uma coisa dessas quando tu escreveste tanto sobre arte e deste tanto este país e a tantos artistas, uns vivos ainda e outros que já morreram, já foram, e se não fosses tu a escrever sobre isso, não é? E a falar e a despertar estar-nos em nós, a importância da arte, okay, na educação, na cultura e tudo isso, não é, Silvia? Pois, agora estou mais numa fase de virar para a universidade e trabalhar dentro da universidade. Mas é de facto, nós, se calhar é uma arrogância da nossa parte ter a noção de que enquanto estamos vivos vamos fazer qualquer coisa que fique, que melhore, não é? Houve uns anos em que eu estive muito dedicada à crítica de arte, hoje em dia é mais instituir coisas dentro da faculdade, uma abertura. O que é que interessa? É uma coisa que até fez. O Portugal é uma sociedade extremamente fechada, talvez mesmo por essa preguiça, as pessoas tendem a fechar-se sobre si próprias, nos seus pequenos grupos, não é? Portanto, uma das coisas que nós temos neste momento de fazer é aproveitar esta situação de estarmos na Europa, de termos programas interuniversitários, de haver abertura que nos vem de uma imposição externa, contrária à nossa natureza, mas que nos pode permitir fazer desenvolver muita coisa. E a oportunidade que tu tens, e junto com aqueles jovens todos, as novas tecnologias, todo aquele projeto que estás a... Quer dizer, é realmente... Sim, isso eu também me sinto uma privilegiada. Uma partilha de saberes, não é? De outras gerações. Uma pessoa que ensina aprende sempre muito com os seus alunos. Evidente. E eles sabem cada vez mais e são extraordinários. Vamos já voltar à conversa, porque nesta altura já tenho... Exatamente, já tenho uma outra amiga. Amigo, está ao telefone. Voltamos já. Vamos lá ver o que é. Toda a tarde com Fernando António. Ao fim de semana, toda a tarde. Regressamos aos estúdios do Rádio Cubo, na Sapaipina, aqui em Lisboa, para este Toda a Tarde, estas duas horas finais de Toda a Tarde, edição de domingo, dia 3. Hoje um estúdio que já se percebeu com uma animação espantosa. Basta ter aqui esta mulher, Teresa Rico, Teté, que nesta altura já está a distribuir o licor. Estamos a fazer uma saúde. Aracujá, que é um licor fabuloso. Eu, Teresa, já bebo. Com certeza. Deixa-me só ir ao encontro de uma outra amiga tua. E que trabalhou contigo, penso que no Chapitou. Ana Filgueiras, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, não estou a ouvir o programa porque estou aqui no meio dos montes, num lugar onde a TT gostaria de estar, no meio das hortas. Diz que está no meio dos montes. Está no meio dos montes, está bem. Olá, viva TT. Olha, eu não quis deixar de... Fiquei muito feliz de me dar esta oportunidade de te dar um forte abraço e, sobretudo... Obrigada, meu amor. De me dar a possibilidade de fazer um reconhecimento do que eu penso sobre ti publicamente. Quer dizer, a ti nunca te digo, nós as duas quando estamos juntas até brigamos. Oh, amiga, quando nós começámos realmente a fazer os nossos próprios futuros projetos, então a gente vai-se... Mas essas são brigas construtivas. Então, sobretudo, o que eu quero dizer a quem nos está a ouvir é que, de facto, a Teté, o excelente trabalho, quer dizer, o maravilhoso trabalho que ela faz neste país de gente triste, uma das coisas que a Teté tem contra ela é a sua própria alegria, a sua capacidade de se indignar e de expressar a indignação, porque as pessoas indignam-se, mas pelos cantos, não é? Passa a vida a dizer mal, mas é pelos cantos. Quer dizer, a Teté, quando se indigna, expressa a sua indignação e, sobretudo, tenta dar respostas, construir caminhos. E isso é que é uma coisa que os portugueses deviam aprender. que a alegria e essa vontade de viver que a Tete tem, obriga, quando ela está indignada em relação a alguma injustiça, procurar caminhos, não ficar só a protestar. E isso é extremamente importante. E eu acho, sobretudo, que a Tete tem dado imensas respostas, tem construído caminhos que resgataram muitas vidas sem rumo. E eu não sei disso nem um 10%. Mas o que sei de pessoas que passaram pelo chapitô, que eram miúdos completamente perdidos, sem rumo, e que hoje são grandes artistas, são pessoas que estão bem na vida, que estão a viver, que estavam tristíssimos, perdidos e tal. Eu só que até encontrei ela, o facto de ser uma mulher de bem com a vida, que isso é uma coisa que ela tem sempre que pedir desculpa aos portugueses, porque isto, se não temos uma doençazinha, ou nós estamos tristes, tá? Temos que pedir desculpa, e uma mulher com alegria, e uma mulher livre, tem sempre o mundo em Portugal contra ela. E isso é importante. E basicamente sofre sempre do mesmo estigma. É lá o que é tal, é palhaça, não sei o quê e tal. E isto, com essas brincadeiras, elimina-se e passa-se uma borracha por um trabalho extraordinário que a TT faz. É um trabalho que é muitas vezes reconhecido a nível internacional e que aqui é, pronto, é atendo os meninos, não sei o quê e tal. Eu de facto nunca vi o reconhecimento do trabalho da TT ser feito como eu tenho ouvido lá fora. No Brasil o trabalho dela é conhecido, na Europa o trabalho dela é conhecido, foi uma mulher que foi condecorada em Bruxelas, mil coisas. Aqui não se reconhece o que essa mulher tem feito em termos de política pública mesmo. Por exemplo, as pessoas que defendem a política pública, que definem a política pública de atendimento à infância e aos jovens em risco, deviam ouvir a TT, mas ouvir para incorporar o que ela tem a dizer. Porque é uma vergonha. A política de atendimento à infância e à juventude neste país é um atraso brutal. Um atraso brutal. É uma vergonha a nossa política de proteção à infância. Ana Filgueiras, eu agradeço-lhe imenso ter vindo também aqui ao Toda a Tarde e ter dado... Oh, Ana, muito bom. Obrigada, Fernando António, desculpa lá. Nada, por amor de Deus. Sabes que nós temos é que... Oh, Ana, mas estás a tratar do meu ego assim altamente. Mas olha que eu, por acaso, quer dizer, ainda bem que nós não nos temos visto, mas estou mesmo a gostar de te ouvir, mas... É preciso falar também daquilo que tu andas a fazer e que isso é muito importante, não é? Ana Figueira está ligada, é diretora de uma ONG, de uma organização não governamental, não é? Estamos juntas, como se diz. Estamos juntas, exatamente, na área social. Muito obrigado, Ana Figueira, por ter vindo aqui ao Toda a Tarde e ao Rádio Português. Um abraço também para si. Graças a Deus. Muito bem dar essa mudança. Vê-te-me convidas para almoçar, qualquer coisa, filha. Qualquer coisa, sim, qualquer coisa, vá. Vou levar umas couves. Anda, está bem. Graças a Deus, regressando agora. Também assim, até porque fez parte deste projeto do arranque do Chapitô. Mulher das Letras. Mulher das Letras também. Escrever. Sim. Graça, a questão é esta. De facto, o Chapitô tem uma importância social e tem um trabalho na área social que é importantíssimo neste país. É fundamental e praticamente único. E isso é... É notável, não é? Que é assim, pensa a minha relação com a Teresa. Quando eu conheci a Teresa, percebi logo que ela era uma mulher da desmesura, não é? Mas é uma mulher da construção. E isso é que é raríssimo. Pois. Ela não só perseguiu a utopia, como construiu o que era para nós todos uma utopia. Que é um espaço de acolhimento e de... preparação social, que é fantástico. Pareciam palavras antagónicas, não é? Porque quando foram, pronto, os 25 de Abril e nós que andávamos à procura de um espaço e de uma luz para quem não a tinha, muitas vezes achávamos o lado normalizador um lado arriscado, não é? Um lado de compromisso. Isto é o chapitou. Que prova, não, é um lado de compromisso com a vida, não é? De cumprimento da norma, também, mas de espaço para originalidade. Pergunto, e neste caso pergunto, quer à Silva Chicó, quer à Graça Viana, quer à Carla Aida, mas enfim, a Teresa depois dirá de justiça, se este projeto, o Chapitô, se não estão de acordo... Enfim, com aquilo que eu vou dizer, que é, por vezes há a sensação, e já ouvimos isso aqui, que as pessoas assumiam um pouco para o lado. Ou seja, se este projeto Chapitou não é um projeto um pouco, às vezes, deixa-o cá estar, deixa-o andar por aí. Não? Não, estou a fazer a pergunta. Não, eu posso responder. Sim, sim. Carla, faz favor. Não, pode responder. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei se que tens. Não, está bom. O Chapitou tem cada vez mais prestígio. E as pessoas que a subiam para lá normalmente são pessoas velhas. Isto é uma coisa da juventude. A quantidade de jovens que fazem a sua formação na cultura lisboeta, de certeza que passaram pelo Chapitou. Os meus alunos de Belas Artes, quando precisam de artes performativas, vão buscar os meninos do Chapitou, mas isto há muitos anos. Isto quer dizer qualquer coisa. Eu quero lá saber das pessoas amargas e maldicentes e velhas. Exato. Peço desculpa. Algumas velhas são bem novas de idade, não é? Exato. Mas, isso é outro caso. A verdade é que o Chapitou já tem um grande prestígio, essa coisa de ignorar e de não sei o quê. Eu penso que já está um pouco ultrapassado. Tem muito prestígio. Muito prestígio, e é um prestígio feito todos os dias e por gente mais nova. Mais nova. Eu vou ter que fazer aqui. Faz favor. Eu gostava também de dizer que neste momento é como a Silvia diz, mas não foi assim. E eu e a Carla estávamos lá, não é? E foi um processo, a Teresa construir o Chapitou foi uma desmesura de esforço, de privação, de brutalidade. E isso não se fez sem custos, nomeadamente dela. Exatamente. Portanto, isso é a minha pergunta, porque eu conheço o projeto inicial. É isso. Resistir, não é? Resistir a tudo. Continuar a ir aos políticos. Procurar a forma de os tocar. Sendo muitas vezes, como dizia inicialmente, menos bem tratado. O primeiro era a graça, depois já era a repetição e, portanto, já não fazia efeito, já não surtia efeito, já tinha aquela história. E a Teresa no meio sempre da construção, com tudo o que a construção tem, com todos os custos humanos e económicos de toda a ordem. Lembro-me dela ensaiar novos discursos, não é? E um dia telefonar-me a dizer: e meti lá aquela palavra que aprendi, pragmático. Não, porque a graça realmente foi a pessoa que me criou o gosto pela leitura, não é? É uma coisa que hoje me alimenta o meu intelecto e a minha alma e a minha vontade de viver e a minha alegria de viver, efetivamente. Não deixo de passar de vez em quando uma depressão, Júlio, que qualquer pessoa normal como eu, que sou uma pessoa normal, um bocadinho extraterrestre de vez em quando, tenho as minhas depressões pelo meio. E a graça ensinou-me a ter o gosto da leitura. E então houve uma altura que eu dizia assim: epá, isto está completamente cético. Não é anticético, é acético. Anticético, não, acético. Acético é isso que eu queria dizer. É umas palavras que ela me ensinou. E depois eu daí desenvolvi, e como sou muito boa aluna, juntei uma e outra e outra. E consegui criar o gosto pela leitura, que é uma coisa que é tão importante, não é? Importante. Olha, e não perdê-lo hoje em dia. Teresa, vamos ser pragmáticos. Vamos lá. Só um minuto. Ok, um minuto. Acho bem. Toda a tarde com Fernando António. Ao fim de semana, toda a semana, toda a tarde. Nestas duas horas finais do Toda a Tarde, desta edição de domingo, para quem chegou agora, nesta Toda a Tarde e no Rádio Clube, estamos a homenagear Teresa Rigaud, a biografia, a homenagem de Teresa Rigaud, mulher palhaço, muitos amigos por aqui vão passando. Vou ao encontro de um outro amigo teu, Teresa. Julião Sarmento. Boa tarde, Julião. Ah, Julião. Olá, bom dia. Estás bom, meu amigo. Boa tarde. Estás bom. Que bom ouvir-te, não é? Está tudo bem. Pelo menos aqui, então. Eu estou numa situação um bocado estranha, porque mal vos ouço, se fosse assim... Ah, não. Poço. Mas enfim, vou tentar. Está bem. Vamos tentar melhorar. Julião, esta amizade com a Teresa vem de... Ministério da Cultura, remember? Do Ministério da Cultura. Remember. Do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura. Secretaria de Estado da Cultura, pois claro. Não havia Ministério, Teresa. Não havia Ministério, eu sei. Pois não. Já há muitos anos. E Julião Sarmento, só esta questão. A Teresa Rigaud é exatamente isto que todos nós conhecemos, não é? Esta mulher de fibra, de... Eu não sei o que vocês conhecem, eu sei aquilo que eu conheço. Sim, pergunta-se então. Eu acho que a Teresa é rigorosamente aquilo que parece, não há nada de falso aí. É rigorosamente what you see is what you get. Não há rigorosamente nada de falso aí. É justamente isso, quer dizer, tem uma vida completamente dedicada àquilo que faz, o que é excelente e é raro. Com o apoio dos amigos, não é? Diz? Com o apoio dos amigos. Quais apoios dos amigos? Eu não vou muito nessa. Eu acho que as pessoas fazem aquilo pelo apoio de si próprias, quer dizer, obviamente, provavelmente tens pessoas que te ajudaram, não tenho dúvida nenhuma. Mas, quer dizer, deve-se a ti, não é? Está bem, ok. Júlia Sarmento, eu agradeço imenso a vinda aqui ao Toda a Tarde. Nós vamos, permita-me a expressão, cavalgando em amigos e amigos. Imenso. Exatamente. Vou ao encontro de uma outra, grande amiga. Uma outra grande amiga. Tchau, Julião, querido. Um beijinho. Um beijinho. Muito obrigado, tchau, Julião. Deus. Vou ao encontro de uma outra grande amiga, que eu sei que é a grande amiga também da Teresa. Boa tarde, doutora Elsa Peixe. Boa tarde. Olha. Boa tarde. Olá, Tete. Olha, Elsa, precisamos falar que tenho aqui um projeto para ti. Meta Marinha. Olha, estás a ouvir? Meta Marinha. Marinheiros, amor. Mas olha, está tudo certo. Na bocado estava para telefonar. Ainda bem que a gente se fala aqui assim, é para que toda a gente saiba que nós estamos parabéns, vivas. Parabéns, parabéns. És uma mulher extraordinária. A ti. Doutora Elsa Paes, muito obrigado também. Semana passada estiveram as duas, estivemos aqui. Tivemos! Tivemos no 25 de Abril. 25 de Abril, é verdade. Na nossa casa, na casa do nosso primeiro. Até promoveu para darmos conta deste testemunho, uns que o viveram mais e outros menos, porque ainda era muito jovem na altura. Mas foi num espaço muito importante. E até de facto, tem estas iniciativas. Até para mim, homenagear até homenagear as mulheres que tiveram a coragem, o arrojo de romper preconceitos, de desafiar o desconhecido, de impor a diferença, de romper, como dizer, a clausura de um destino fatal que nos queriam impor à sombra de alguém. Até a imagem desta autonomia, desta independência, desta afirmação. E aquele chapitou é um pouco o retrato disto tudo. Elsa Paz chegou a trabalhar com a Teresa no chapitou, foi? Eu estou a trabalhar neste momento. Estamos com um projeto, exatamente. Ela que nos apoia. É um trabalho muito, muito recente. Até ganhou uma das candidaturas de uma iniciativa grande, financiada pelos fundos do Espaço Económico Europeu, e portanto está a desenvolver um trabalho para promover a igualdade de género. Além de tudo o resto, integrou também esta dimensão nas suas iniciativas. Portanto, o Chapitou é um espaço vivo, é um espaço, eu diria mesmo, é um espaço onde até conseguiu concretizar um sonho, e é também a realização de um sonho em construção para todas as novas gerações e também para as mulheres que tiveram dificuldades históricas conhecidas de afirmação e de construção da sua própria autonomia. Portanto, naquele espaço integram-se os jovens, promove-se a igualdade de género através da arte. Portanto, é de facto um novo paradigma que a TT afirmou há já alguns anos e que é um espelho e uma mensagem para todas nós e para todos nós que é possível. E que é possível apostar e desejável apostar na diferença com este mundo em crise se nós não apostamos neste tipo de diferença para construirmos novos projetos e afirmar as nossas vontades de outro modo, como até o fez há muitos anos e teve coragem. Eu penso que este é um caminho para os jovens, e parabéns, Tete. Doutora Elsa Paes, foi um prazer ter-la aqui. Olha, a ti também, Elsa. A gente fala-se mais beijinhos, tarde. Beijinhos. Vou à Feira do Livro, se quiseres passar por lá, a gente encontra. Vá. Já, Alcinha. Muito obrigado, doutora Elsa Paes. Vou ao encontro de um outro convidado e amigo da Teresa Rico, de resto também com um trabalho de digamos, relação institucional muito próximo com a Teresa Rico e que tem a ver com a reinserção social. Boa tarde, doutor Gabrinho Lúcio. Boa tarde. Está onde? Está onde, meu amigo? Infelizmente não posso estar aí ao pé de si. Não, faz mal. Está muito bem. Terra de doutores, cuidado. Cuidado com as contaminações. Olha os vírus. Não, mas eu venho aqui pela via, pelo lado da amizade e pelo lado da consideração, não é pelo lado das grandes especulações intelectuais que agora não interessa muito. Não interessa por acaso. E há este trabalho de reinserção social onde a Teresa Rico tem uma importância vital, não é? Tem, tem uma importância vital e tem uma originalidade fantástica. Eu julgo que a Teresa Rico é daquelas pessoas que no nosso país conseguem fazer grandes milagres. Nós temos alguma dificuldade em usar a palavra, mas aquilo que ela fez no Chapitou e o trabalho todo desde o início, e eu tive a ocasião de acompanhar muito o início do Chapitou e do projeto da Teresa, é um verdadeiro milagre, porque no fundo foi fazer uma realidade fantástica a partir de nada, apenas a partir de uma ideia, de um sonho. E é muito curioso, porque verdadeiramente a reinserção social, ela própria também é um sonho, também é uma ideia, também é uma ambição que muitas vezes vai para lá daquilo que é imediatamente tangível, que é imediatamente possível de executar. E na altura lembro-me bem que era muito difícil levar as pessoas a aceitarem a ideia da própria reinserção social em si mesma. E com a Teresa Rico não era preciso explicar-lhe nada, porque ela rapidamente percebeu que isso era. Não foi preciso um grande discurso, nem foi preciso que as pessoas tivessem uma elaboração teórica muito profunda acerca do que seria a reinserção social. Ela entendeu isso porque ela entende a vida e curiosamente entende pelo lado da arte, pelo lado dos desafios, pelo lado do risco, e é por esse lado que essas coisas se entendem. E eu recordo-me tão bem daquilo que eu devo dizer com toda a franqueza. Eu nunca disse isto à Teté, e ela fica a saber agora. Eu tive algum receio de que o projeto dela não pudesse ir para a frente. Ela também teve, mas ela acreditou sempre. Eu devo dizer que houve alturas em que eu não tinha a mesma capacidade de acreditar que ela sempre teve, porque era de facto tão difícil, a incompreensão era tanta, a falta de apoio era tão significativa que qualquer outra pessoa tinha com certeza desistido. Ela felizmente não desistiu e hoje está aqui para nos mostrar a todos que é sendo firme e sendo persistente e acreditando verdadeiramente naquilo em que se pensa, que nós somos capazes de ir por diante. E ela foi, nós temos todos que lhe agradecer. Esta homenagem que lhe estou a prestar não é uma homenagem apenas para nós todos nos sentirmos figurantes do trabalho dela, é para lhe agradecermos verdadeiramente. Mas, João Labrinho, e você também perdeu aí uns tempos, não desistiu também de me ensinar umas coisas aí à hora do almoço, não foi? Mais a Graça Vilhena, que está aqui ao lado, a dizer mais a Albertini: ó, Labrinho, como é que a gente faz, ó, doutor? E como é que se diz ali? Como é que se entra acolá e tal? E depois lá fiquei à espera, quando você foi para a ministra, aí é que a porca torce o rabo, que já perdeu tempo, já não tinha mais tempo, mas a gente não desistiu de lá ir. E por isso, só assim eu consegui construir o sonho de muitos outros, não é? Mas foi também com o apoio, com o seu apoio, com o apoio daqueles que sabem, não é? Agora fica-me bem dizer que esse apoio foi mínimo, mas de facto foi, não é por ficar bem, foi porque o apoio que nós fomos capazes de dar, eu e aquelas pessoas que também trabalhavam comigo, é claro, nomeadamente ali no Centro de Estudos Judiciários. Centro Judiciário, exatamente. Pronto, uma grande escola. Sabe, mas como compreendeu bem, era um apoio de quem confiava em si, quem acreditava muito no seu projeto e quem sobretudo estava do seu lado, o que também, como sabe, na altura não era tão simples como isso, mas não era mais do que isso. Eu acho que nós não podemos aqui trazer para ilustrar o valor do seu trabalho também os apoios que teve, porque os apoios foram pequenos. O trabalho foi seu, foi verdadeiramente seu, foi um grande risco, e quem corre um grande risco tem o direito de depois escolher os frutos desse risco, e a Teresa é quem tem todo o direito de o escolher, porque o mérito é todo seu. Nós, quando muito podemos, é agradecer-lhe o facto de nos ter tido também como modestos colaboradores desse trabalho, mas de facto foi assim que aconteceu. Não, se a colaboração tivesse sido mais forte, com certeza que eu também tinha todo o gosto em a sublinhar. Mas, Labrinho, o modelo de escola que você estava a fazer também a nível dos centros judiciários foi muito importante para todos nós, não é? De alguma forma nós andávamos muito pelo mesmo tipo de pensamento, entendíamos que o que estava a construir era importante porque acreditava no que era novo, era preciso apostar em formas completamente diferentes de estar nas coisas, e de certo modo o Sérgio também caminhou por aí. E juntar todo aquele grupo da sociedade civil, os empresários, a polícia, todo aquele grupo de reflexão que você fazia ali à volta, era tão importante retomar uma coisa dessas, não é? Sim, nessa área do como então se dizia, os direitos dos menores. E exatamente. Nesse trabalho aí foi muito importante, porque também houve essa coincidência do Chapitou, no fundo, nascer ao lado do Tribunal de Menores, depois da própria Direção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores, o Sérgio também ali ao lado, e portanto houve ali uma confluência geográfica de opiniões e de pensamento que ajudou a construir tudo isso. Agora, o do que estamos a falar hoje é da Teté. E portanto a Teté é que está em cena, no centro da pista deste circo todo, onde nós hoje o que temos é de fazer parte do público que aplaude. Está bem. Doutor Labrinho, foi um prazer tê-lo aqui no Toda a Tarde mais uma vez. Eu é que tive muito prazer em estar convosco, E deixa-me mandar-lhe um beijinho à Teresa. Agora peço para ela pôr um bocadinho para o lado o nariz de palhaço, que é para dar um beijinho com ela. Ah, tá bem. E agora já o pode pôr outra vez. Ok. Tá, um abraço grande. Boa tarde, Dr. Gabrinho Lúcio. E Dr. Gabrinho Lúcio, aqui, acho que teve aqui uma expressão que eu gostei muito. Ela, Teresa Rico, ela entende a vida. Ela entende a vida. Teresa, eu tenho aqui um amigo teu que está já à espera. Mas nessa altura já não, caiu. Faz não, mal. Não caiu, ele caiu a chamada. Ele está bem. Fica para depois, depois das 6 da tarde. Eu tenho um minuto de tanto. Eu sei que... ser o dia da mãe... A Silvia. Eu sei que a Silvia vai ter que sair. E por isso queria só escrever aqui em segundos. Eu acho que esta homenagem é muito, muito justa. Continuar a olhar-se com muita atenção para o trabalho da Teté. É um prazer enorme estar aqui. Ela é uma das mulheres que eu francamente admiro. E curiosamente, no dia da mãe, alguém disse que ela era a mãe de todas as mães, e a ação dela é uma ação extremamente feminina e maternal. Acaba por ter essa dimensão que é também muito interessante. Há outra coisa muito importante, já foi dita, que é a alegria que ela tem, não é? Como dizia o Amado de Negreiros, a alegria é a coisa mais séria da vida, e quem sabe defender a alegria pela vida fora é de facto o digno de todas as homenagens. É de facto nesse... Silvia, vamos viver essa alegria juntas, né? Com nossas amigas todas. Nesse texto... Ao Porto Sol. Nesse texto que eu tive o prazer de fazer para a apresentação da Teresa Rico, de facto eu digo isso, ela é a mãe de todas as mães, pelo trabalho social que a Teresa Rico tem de tão importante neste país. Nós vamos ter que fazer aqui uma pausa um pouco maior, porque vamos ter que atualizar a informação às 6 da tarde com a Diana Catarino. Vem já aí a seguir com essa informação. De qualquer forma, mantenha-se connosco, porque a Teresa Rico vai ficar por aqui também. Os amigos, as amigas, mais gente vai entrar daqui um pouco neste estúdio. Algumas delas a Teresa Rico não sabe quem são. Pelo amor de Deus. Muita gente vai entrando por aqui. Meu rico amigo, ao Fernando António, vais-me pagar isto, ai meu Deus. Vou pagar isso. Olha lá. Que seja com um jantar, pronto. Não, não, não sei. Num chapitou. Não sei como é que vai ser. Vamos lá. Vamos então sair, atualizar a informação agora às 6 da tarde com a Diana Catarino. Voltamos logo a seguir ao noticiário das 6 da tarde. Toda a tarde com Fernando António. Estamos de regresso para a 4ª e última hora do Toda a Tarde. Nesta altura já passam 10 minutos das 6 da tarde. Nestas 2 horas finais, convidei para estar aqui comigo em estúdio. Biografia e homenagem do Rádio Clube e do Toda a Tarde. Uma mulher a quem chamei uma fazedora de sonhos, mas também uma mulher que, neste dia da mãe, a quem eu apelidei, e a responsabilidade é minha, que é... A mãe de todas as mães deitou mãos a uma obra através das artes e ofícios. Teresa Rico, a mulher palhaço, Teté. Já muitos amigos passaram por este estúdio, alguns em direto, ao telefone. Agora tenho também já aqui em estúdio o Nuno Rico Salgado. Boa tarde, Nuno. Um abraço para si. Boa tarde. Aproxime-se aí do microfone. O Nuno é filho da Teresa Rico. Nuno, eu há pouco perguntava, enfim, fiz a pergunta, não em tom afirmativo, mas a ideia de que por vezes vamos nos esquecendo de personalidades tão fortes, tão marcantes da nossa vida cultural, da nossa sociedade, como por exemplo a Teresa Rico. Acha que por vezes esquecem um pouco dela, não? Não. Não, porque eu não deixo, não é? Não deixa, pois, é que só... Nossa! Não, acho, pronto, acho que a minha mãe tem uma presença muito marcante em várias médias e em vários espaços da sociedade portuguesa, e acho bem, pronto, e acho bem. Que... E acha bem, né? Exatamente. Graça Vilhena, recuperando aqui a ideia do chapitô, começando a falar também aqui um pouco do chapitô, e da importância social que ele tem junto do, como eu apelidei há pouco, dos meninos, os meninos de rua, não é? Da nossa cidade, e também dos centros de reeducação. Este trabalho, alguém dizia ontem aqui neste mesmo estúdio que por vezes o Estado, nós todos gastamos tanto dinheiro a tentar recuperar crianças, por vezes mais do que eles ficarem num externato de onde se aprende francês e toca-se piano, não é? O Estado gasta mais quase por dia com uma criança e muitas vezes não sai de lá recuperada, como todos nós sabemos, infelizmente. E esse trabalho é o trabalho importante do Chapitou. É esse o trabalho que o Chapitou faz. Esse é o trabalho para mim, na minha perspectiva. Uhum. Mas esse é o trabalho por ser um dos trabalhos, não é? Porque a Teresa fez do Chapitou e sempre quis fazer, de facto, um centro cultural. E isso eu acho que é uma das coisas marcantes neste projeto, porque os jovens ali não são só acarinhados e profundamente respeitados por ela e por quem com ela trabalha, como ali nascem e são protegidas. Ali é um bocadinho onde se fabrica cultura. Exato. Onde se fabrica, se expressa, se constrói. Teresa Ricou. Tens um centro cultural na Costa do Castelo. Uma casa de cultura, exatamente, no centro da cidade. No centro, por isso, exatamente. É mesmo, é sem dúvida. Continuas a ter muitos meninos de rua, meninos que bastante. Já começa a olhar para eles de lado. Bastante. Eu acho que se houvesse aqui uma aposta, é que está quase, uma aposta mais na pré-delinquência, ou seja, na criar condições e dar oportunidades antes que elas aconteçam, eu acho que seria bem melhor. E acho que há... Na prevenção, não é? Na prevenção. E acho que nós temos muitas condições para que isso aconteça. Temos os dispositivos todos relativamente regulados, estando ali assim à mão de semear. É preciso, pois, é ter condição de os poder ligar, não é? Mas eu acho que isso é o trabalho mais importante. Depois, por outro lado, quer dizer, é assim, partindo que de qualquer modo os temos, também conseguimos dar a volta. E depois quando saem, como foi, por exemplo, o meu amigo Ricardo Aibel, também conseguimos dar a volta. Dar a volta e tê-lo aqui assim, como grande artista. Ricardo Aibel, que também já aqui está. Ricardo, faz favor de sentar aqui. Bom, Ricardo Aibel, pelo amor de Ricardo Deus. Ricardo Aibel, um ex-aluno do Chapitou, é atual encenador na Cornucópia. Boa tarde, Ricardo. É um prazer também tê-lo aqui no Toda a Tarde. Para esta biografia, homenagem que estamos a fazer à Teresa Ricou. Alguém que lhe diz muito assim também. Claro, Inês. Primeiro corrijo já uma coisa, não sou encenador da Cornucópia. Tinha aqui Já ensinei alguns espetáculos que tiveram a colaboração do Teatro da Cornucópia, que foram apresentados no. Mas pronto, está retificado, pronto. Muito bem. De qualquer modo, falando sobre a Teresa e a importância dela na minha vida. E o encenador. Quer dizer, é assim um bocadinho, agora cai aqui assim de repente e ter que dizer isto em frente a um microfone, mas a Teresa foi muito, muito importante para mim, pessoalmente, e depois na formação que eu tive, eu diria mesmo na minha entrada para este meio. Eu nunca pretendi ser, quando era mais jovem, não pretendia ser ator, nem tão pouco artista de variedades ou de circo. Até um bocadinho vadia, queria ser vadio. Andava ali assim um bocadinho confuso e tal, jornalismo, não sei o quê. E a minha mãe... Entre o vadio e o jornalismo... Está certo, eu disse tudo, vadio e jornalismo. Não me envergonhes. Olha a minha carreira. Madrugadeiro. Sabe da minha carreira. Teresa, e são estes exemplos que de certeza absoluta te levam a ter ainda mais energia ainda, não é? Mais energia, dormir descansada, realmente, quer dizer, é assim uma coisa assim, uma coisa maravilhosa estar aqui em frente e ouvir aqui assim em frente e lado a lado com o meu filho, que é assim uma pessoa que finalmente que tem um projeto de vida fantástico e que tem uma obra feita também dito pisa-papéis, que eu acho que daqui a bocado merece ser falado um bocadinho, porque é realmente uma referência cultural da cena artística portuguesa, e frente ao Ricardo Aibel, que é assim a coisa mais fantástica que me passou pela vida, porque fomos ali corpo a corpo, muito irmãos. E depois é um grande ator, e também é dançador, e também faz filmes. Faz tudo, até já entrei num filme teu. É verdade. É pá, pelo amor de Deus. É. Por isso daí não, até... Não sei como. Bom, não sei, não estou a perceber, pois... Mas, não, mas é realmente... Pois faz-me dormir descansado, efetivamente. E por isso... Olha, quem não está muito descansado nesta altura, porque está com muito pouca bateria no telemóvel, é um outro amigo teu. Vamos lá. Boa tarde, José Caldas. Ela! Boa tarde. Caldas. Olá. Boa tarde, Zé Caldas. Boa tarde. Nossa. Então, Tereza. O ovo. Querida. O ovo. Ela pergunta pelo ovo. O ovo. Não, é um espetáculo que fizemos juntos. Que tinha Clarice Lispector. Tinha um texto da Clarice Lispector que falava do ovo e a galinha. Era um ovo meio. Era um texto meio filosófico e meio. Tinha muito humor também, né, Tereza? Exatamente. Foi velhos tempos, trabalhamos juntos, começamos a trabalhar juntos como palhaço, uma dupla de palhaços. Era a Teté e o Cacá. Exatamente. E Cacá. Há muito tempo, José Caldas? Algum que, que trabalhamos juntos? Sim. Foi logo depois do 25 de abril. Percorríamos o país todo a fazer uma dupla de palhaços, meio políticos e meio mágicos. Ó, Caldas, mas estás agora com que espetáculo? Porque o Caldas também tem espetáculos em cena. Ah, pois, eu estou com o meu espetáculo. Exatamente. O meu espetáculo é solo, que é o Capo Azul, que é o Medo Azul, que estou viajando pela Europa toda, pela América, pelo Brasil, pela América do Sul, pela América do Norte, etc. E agora estreio um espetáculo que se chama Acender a Noite, que sou eu também sozinho e dois bonecos. Exatamente. José Caldas, olha, eu agradeço imenso ter vindo aqui ao Tatar, ter deixado essa palavra à Teresa Rico, não é? De quem hoje falamos. Muito obrigado. Aqui com a Graça Vilhena, nossa amiga, amigo. Como? Estou aqui com a nossa amiga Gracinha, nossa irmã pois também, é, um beijinho. Estou zangado com ela. É, exatamente, pois deve não ter dado abrigo, pronto, ficou logo. Ah, não é isso, ela sabe o que é. Está bem. Tá, querido, beijão. Muito obrigado, José Caldas, por ter estado também aqui connosco no Toda a Tarde e nesta biografia homenagem que estamos a fazer à Teresa Rico. Nuno, que projeto é esse do Pisa Papéis? Coisa fundamental. Uhum. Depois de ter trabalhado muito tempo lá no Chapitó e ter trabalhado também com o Ricardo, passamos um período grande e também muito importante, foi uma boa geração. Depois saí, comecei a fazer no fundo outros projetos e desenvolvi um projeto numa outra associação que eu tive, que estou ligado e que fundei, que é o Pisa Papéis, que é no fundo um guia, um roteiro, um anuário de espetáculos aqui, do que existe disponível, o que é que está programável em Portugal para as temporadas, no fundo no objetivo de dinamizar e de... É uma espécie de anuário, não? É um anuário. É um anuário que sai e que compila o que existe disponível exatamente para ser programável pelas várias instituições e pelos vários espaços de cultura e te condensa tanto para a parte da oferta, o que existe disponível para ser programado, como os lugares para onde programar. Tenho trabalhado muito, no fundo, na dinamização do tecido cultural e trabalhando um pouco para pôr as pessoas em comunicação, em contato a nível Portugal, de norte a sul, leste a oeste. Claro. Teresa, e em relação a projetos? Tu que andas sempre com tantos projetos na manga, tantos projetos, já te ouvi aqui dizer que, inclusive, é o livrinho Lúcia, não só, não é? Que tens aí muito mais para fazer, não é? Estou absolutamente em andamento, quer dizer, e por isso, quer dizer, tenho aqui sim uma coisa em stand-by, mas que está quase a andar, que é o Chapitó Rio, quer dizer, mais um outro espaço ali assim em frente ao Tejo, e que tem uma... Chapitó Rio? Rio, exatamente, ali assim em frente ao Tejo, é uma coisa um bocadinho maior, não tão grande, não uma dimensão para lá do que é humano, não, uma coisa relativamente acessível. para 1000 pessoas, 500 mil pessoas, com as mesmas valências, com algumas a mais, como seja o Museu do Humor e do Riso, como seja o Zé Pedro Sutos e Pontapé junto connosco na área da música do rock, e depois o resto que já tínhamos, que era o restaurante, bar, café, temos a parte do livro e da leitura mais desenvolvido, com associando-nos a uma livraria. O espetáculo chegou a outra dimensão e virado a Tejo. Pronto. E está quase pronto a andar. Estamos com empresários interessados também a aproximarem-se de nós. Está a correr bem. Uhum. E depois fiz agora uma coisa muito engraçada, na quinta-feira passada, que fiz finalmente um acordo com a Marinha. E pensei, há um projeto que o meu filho tinha começado aqui há muito tempo, que era o Sailing Circus. Mas é que ele vai-se fazer. E ele há de ser o meu convidado como produtor, porque também tem quem vai investir nisso. E por isso, quer dizer, na quinta-feira já tomei conta da base do Alfeite, por isso temos organizado a parte dos marinheiros, e por isso está tudo sob controle, e os nossos jovens vão passar já a praticar ali assim as suas atividades na base do Alfeite, uma coisa fantástica, maravilhosa. E conto para o ano exatamente pôr este projeto em andamento, ou seja, apresentarmos pela costa portuguesa, talvez, o espetáculo, um espetáculo a ser construído e que, de uma certa maneira, responde aqui a um projeto que o Nuno tinha tido em mente e que eu discretamente fui com uma formiguinha fazendo e está a andar. Está a andar. Por isso, olha, já tivemos também na base, na mesa de operações da Armada, com os marinheiros ali assim à nossa frente, fardas é connosco, uma coisa como deve ser, e nós as raparigas ali a comandarmos as operações. Muito bem. Isso... Sabes que tenho aqui um amigo teu que quer dar-te um beijinho, porque é um sítio onde tu gostas muito de ir também, é um espaço noturno. Boa tarde, Guimba. Gimba. Olá, tudo bem? Então, pois, olha, o Maximei está bem. Eu não tenho nada a ver com o espaço, eu produzo espetáculos. Já, eu sei, músico, já sei. E queria-te mandar um grande beijinho e dizer que também tens de contactar a Força Aérea, porque a Força Aérea para artistas acrobatas aéreos também, de marinha, terrestre, não, já, aérea, não, está a faltar para completar o triângulo. Gimba, é? Nesse assunto estou organizada com os marinheiros, por isso contigo falaremos mais tarde, porque marinheiros agora é... Mas olha, tu é mais no rockabilly, mais tipo rockabilly. Eu é mais country punk. Country punk, mas adorei. Outro dia passei por lá no Maxima à noite, aquilo também está bem agitado, está muito divertido. E sabe bem, uma pessoa também encontrar assim outras gerações. Outras gerações. E eu faço um bocado do futuro, e lá fazem o passado, e a gente ali assim junta aquilo tudo, e está bem. E o Manuel João também está bem, a Tita também, a nossa produtora. Está tudo nos conformes. O que é juntar isso? E a nossa Carla Aida, que também já passou por lá, Carla Aida está aqui comigo. Olá, Simba, estás bom? Então já lá está a Tita. Com as suas pombas. Está tudo? Está tudo em linha. Está tudo conforme, não está? E o filme como é que vai? Está a ir bem ou não? Está, claro. Sabia que estavas também aqui nesta homenagem. Pois claro. Quer dizer, mais que homenagem nesta família, porque como sabes, esta família é cada vez mais alargada, de uns passam para os outros, vai crescendo. É verdade. E por isso... Sim, muito obrigado por ter vindo também aqui ao Toda a Tarde e ao Rádio com Português. Contem comigo. Sim, senhor, muito obrigado. E quando para o paraquedismo, lá estarei. Vamos conversar mais tarde, porque as fardas aí, pois com certeza, a gente depois conversa. Quase a vertical de 2 quilómetros. Beijinhos. Um abraço para si, Gimba. Teresa, temos aqui mais uma amiga tua. Mais uma amiga? Pois claro, a Maria João. É a coisa mais bonita. Maria João, pode só carregar aí nesse botãozinho verde, exato. Mas eu acho que o Aibel ainda tem. Estás com quem em cena, Aibel? Neste momento não estou. Não estás em cena? Não, pelo amor de Deus. Acabei a tempestade do Shakespeare. Ah, mas foi isso, exatamente. Acabou a tempestade do Shakespeare. E neste momento não há nada, não está nada em cena? Neste momento não. Mas foi o maior sucesso, não é? Foi enorme. E não estás com nenhum filme agora a preparar nenhum filme? Não estou. Não, nem sabes. Estás a fazer o quê? Nada. Estou aqui assim a fazer umas coisas minhas de outro género. Está bem. Que não são. Não, mas está bem. Okay. Não está parado. Suspendem a minha atividade de ator. Está bem. Um bocadinho. Está bem. Ah, pois imagino, claro. Mas não está parado. Maria João, brilhante. Maria João. Boa tarde, muito obrigado também por estar aqui. Olá. Do início do Chapitou. Não, propriamente o início do chapitou. Embora espectadora do chapitou, companhia de teatro do chapitou, sim. Das atividades do chapitou, bastante mais recentemente. E há esta ligação à Teresa Rico, não é? A ligação à Teresa Rico é de todos nós que nos interessamos pelos teatros e pelo espetáculo. E portanto, desde o início, eu julgo que via as primeiras coisas que a Teté fez e fui acompanhando como espectadora tudo aquilo que ela ia produzindo. E como, enfim, como acompanhante das suas iniciativas também noutras áreas, noutros campos, no da formação. É, exatamente. Porque, enfim, sendo eu também interessada nas questões da formação nas artes do espetáculo, interessava-me sempre ir acompanhando o que a Teté ia promovendo. Claro. Eu a consumir-te. Oh, Maria João, como é que eu faço? Oh, Maria João, como é que é? Sim, Maria, que não... moderadamente, foi, não exageremos. Não, foi um bocadinho. Porquê? Porque trabalha muito também, Maria João, não tem horas. Pois. E por isso, como eu também não tenho horas, encontrávamos ali assim, num fim de tarde. Pois a Teresa desafiou-me para fazer o livro dela, pois para foi. Coordenar o livro dela. O livro sobre ela, que todos aguardamos com grandes expectativas. Porque eu penso que será já a ideia de lançamento? Uma surpresa. Já a ideia de lançamento? Não, é ideia de lançamento, mais que ideia de lançamento, ainda é a ideia de quem paga. Financiamento. Está a ser um bocadinho difícil, foi feito exatamente. Enfim, nós começámos há bocado a falar com a Paula Moura Pinheiro e eu até estou com um bocado de vergonha, eu até nem queria vir falar disto, mas enfim. Mas eu é que não. Mas eu também há bocado não falei com a Paula, mas estou um bocado envergonhada porque. Quer dizer, pronto, foi, demorou um tempo a ser feito e é a história da pré-história do chapitou, de uma certa maneira. E por isso tive aqui o grande apoio da Maria João, foi precioso, e da Paula, e o Henrique Ayate. Pronto, está um bocadinho difícil encontrar um financiador, por acaso, quem sabe, segunda ou terça-feira vou ter exatamente um contacto com, porque o Henrique é fantástico, maravilhoso, mas aquilo parece-me que tem algumas exigências e leva um preço que, enfim, agora diz que está difícil de... Mas não desisto e talvez segunda ou terça-feira tenha notícias. Por isso eu também nem disse nada, nem tenho falado. Não tenho dito nada. Mas estou ali assim, à beira de conseguir. Acho que vai ser o maior sucesso, porque elas foram extraordinárias e foi uma pesquisa, e mais a Maria João, uma outra jovem que também nos acompanhou na pesquisa, e outras pessoas que lá passaram, porque é uma história tão, tão complicada, tão cheia de cruzamentos e... Eu penso que é muito importante e de vez em quando lá faço um telefonema à Teresa para ver se ela não deixa cair, porque se trata não apenas de um retrato das atividades e da orientação tão coerente que tem sido do percurso da Teresa, mas trata-se também de revelar o que foi uma época, e isso eu acho que é muito importante, através do percurso da Teresa, mostrar o que foram estas últimas décadas em Portugal, e mesmo antes do 25 de Abril, tudo aquilo que estava a fazer, um pouco subterraneamente, e que depois eclodirá, digamos assim, no trabalho que a Teresa tornou mais patente, a partir do momento em que criou o chapitou. Portanto, como ela diz, é a pré-história do chapitou, mas é também a pré-história desta era que nós vivemos e que celebramos não há muitos dias. Exatamente. E portanto, penso que isso é que já lá vão 35 anos. É, exato. Isso é verdade. Já lá vão 35 anos. Deixa-me só, a Ana Caldeira, a nossa produtora, deu-me agora aqui a informação que alguém te mandou um grande beijinho, não vai entrar em emissão porque está nesta altura a gravar, mas mandou-te um grande beijinho, é o Vitorino. Olha, Vitorino, faz voto à tua espera, pá, por causa lá da gente fazer lá à janela. Está nesta. À janela. Exatamente, está em estúdio e está na gravação. Já voltamos para os minutos finais do Toda a Tarde. Toda a Tarde, com Fernando António. Ao fim de semana, toda a semana, toda a tarde. No Rádio Clube. E já passam 32 minutos das 6 da tarde. De facto, o tempo voa nesta biografia e homenagem que estamos a fazer a Teresa Rico, Teté. Teresa, eu pedia-te só que faz favor, vamos lá meter ordem na mesa. Não, autêntico. Ó escutadores, sabes porquê? Porque tenho uma outra grande amiga tua ao telefone. Boa tarde, Ana Zanatti. Zanatti! Amor, querida. Olá, Teresa. Olha que saudades que eu tenho tuas. Não foi desta vez que eu vi aquele teu livro fantástico de infantil, não foi? Sim. Não, mas olha, eu estou muito contente por te fazer esta homenagem, porque tu já tiveste tantas coisas boas que para mim estás e estarás sempre de parabéns. É que de facto todos nós sabemos de ser artista, seja onde for já é uma forma incómoda de insistir não só para nós, mas para os outros também. Ser artista em qualquer parte do mundo já é dedicar a nossa vida, pronto, a uma paixão, a abdicar de imensas comodidades cotidianas em prol de um sonho qualquer que nos guia e muitas vezes um sonho que acaba por iluminar também a vida de outras pessoas, uma vida mais perdacenta e que nós tentamos, de certa maneira, iluminar. Mas ser artista em Portugal é tudo isto acrescido, enfim, de um quase desprezo político pela cultura, tem um interesse que normalmente só em vésperas de eleições é que se faz sentir, e estar ligado, como tu tens estado, às artes circenses, acho que é ainda um feito maior. Eu penso que o Chapitou, não tenho a certeza, já deve estar quase a fazer 30 anos, diz-me se é verdade ou não. Está quase, está 28 anos. Foi um sonho ao qual tu... com a tua enorme perseverança, com o teu enorme coração, com o espírito combativo, com a imensa tenacidade, com o teu otimismo, é que conseguiste pôr de pé. Eu acho que a Costa do Castelo ficou mais rica, Lisboa também ficou mais rica, e acho também que não é por acaso. Eu tenho a ideia que o número da porta do Chapitou é o número 1. O número 1. É, e eu que tenho andado a estudar numerologia, não é por acaso que o número 1 é o símbolo dos iniciadores, dos pioneiros. Olha que bem, gostei de ouvir isso, viu? É mesmo, avançam, das pessoas que avançam sozinhas e que são independentes, é o número do dinamismo, da audácia, enfim, tudo coisas características que são muito tuas. Olha, e também uma outra que eu apreciei muito em ti foi o facto de não esquecer os teus companheiros. Uma das coisas que me tocou, por exemplo, foi o tu teres posto à escola, à tua escola de circo, o nome do Mariano Franco. Exatamente. Mariano Franco também foi meu professor de sapateado há muitos anos. Exatamente. E isso tocou-me sempre imenso. E acho que o Chapitou, enquanto projeto cultural, enfim, com a vertente social que todos nós sabemos que ele tem, só de facto graças a uma alma generosa como a tua é que pode existir. Portanto, parabéns. Olha, obrigada. Obrigada, Ana. Mas exatamente, falando tudo de Mariano Franco, e não esqueci do Luciano, do Toto Campos, da Luísa Neto Jorge, que me ajudou a fazer a biblioteca, do Agostinho da Silva, do João dos Santos, que foi aquele grande homem da educação e ligado à saúde mental. Quer dizer, mas por isso é que há bocado dizia que isto, nada disto é obra minha, é obra de muita gente. E por isso eu sou uma mera executante, não sou bem mandada, porque isso é que é difícil, mas que tento executar o melhor possível, porque tenho um excesso de rigor, realmente, que eu penso que estas coisas têm que ter, até quando se trata com a miséria. Claro. É preciso ser cada vez mais rigoroso. E também tenho o revés da medalha, porque já sou muito chata. E às vezes até tenho problemas de mostrar cá para fora, porque estou sempre a exigir mais e a pedir mais e depois que aprendi a ler e a escrever, pior ainda. E depois com estes meus amigos, que são também muito exigentes e que têm uma qualidade, eu também tenho que pôr ao nível deles, de maneira que foi bom ter-te lembrado de Mariano Franco, que foi assim uma grande figura e que ajudou tanta gente a iniciar o sapateado, ao lado do Michel também. Ana Zanatti, agradeço-lhe imenso. Obrigada, Ana. Mas estou quase a deixar de ouvir bem. E nós também, Ana. Muito obrigado, Ana Zanatti, por ter vindo aqui ao Toda a Tarde e ao Rádio Clube Português. Vou ao encontro de uma outra amiga, Alice Pinto Coelho. Boa tarde. É lá. Olá, boa tarde. Olá, madrugada, amori. Olá, querida. É o Procópio, claro. Isto é onde eu afago as minhas mágoas. O bar mais bonito de Lisboa, sem dúvida. Exatamente. Muito obrigada. É, sim, senhor. Até é que precisa de uma grande homenagem, porque se não fosse ela, ninguém faria o trabalho dela. Pronto. E tu não fazias também o Procópio se não fosses tu, por isso. Mas aqui está tudo. O Fernando António conseguiu dar aqui assim uma coisa como seja. A Maria João aqui com o nosso Teatro Nacional. A Carla Aida aqui com o Parque dos Artistas e aqui assim não larga o circo nem por nada. A Graça Viena que nos larga a vida por causa da leitura e da escrita. Eu que, enfim, que faço conta que faço tudo, mas de qualquer modo a minha única profissão é mesmo ser faz tudo. Tu não fazes tudo, fazes mesmo, não fazes de conta. E o Bruno aqui assim, e o Ricardo Aibel aqui assim, e já cá passou. Mas era importante de facto falar desta pessoa, desta mulher, com esta vida, é uma personagem, não é? É. É uma personagem e de facto tenho muita admiração pela Tete. Claro que o trabalho circense dela é muito importante, mas a minha grande admiração vai para a parte em que ela cuida de toda a gente nova que precisa tanto. E ela tem sido uma mão muito importante nesses rapazes que andam na rua e raparigas e ela é extraordinária. Pois é, e tu aí cuidas de mim pela madrugada, não é? Quando eu estou aí contigo pela madrugada para... Aquelas cenas de ovo, não é? Não, exatamente, pois claro. Por isso aí sabes que esse cantinho é um cantinho privilegiado, não é? Essa senhora. Alice Pinto Coelho, foi um prazer também ter dado aqui. E a grande mulher que tu és, não é, Alice, nessa madrugada para tanta gente, não é? Pois é, também tem que ser. Exatamente. É Alice Pinto Coelho, muito obrigado. Um beijinho para si, Alice. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço, Alice. Beijão, querida. Nós vamos fazer mesmo a última pausa neste toda a tarde e depois são mesmo os minutos finais desta quarta hora do toda a tarde e estas duas últimas horas parece que passaram assim a correr. Eu ficava aqui mais umas horas, mas já voltamos. Toda a tarde, com Fernando António. Ao fim de semana, toda a semana, toda a tarde. No Rádio Clube. Regressamos então mesmo para os minutos finais desta edição de domingo de toda a tarde, dia 3 de maio, dia da mãe. E temos connosco Teresa Rico, a minha Ana Palhaço, Tete. Teresa, estamos no mês de maio. Maio, mês das flores. Mas é o mês da mulher. Mês da mulher. E temos uma atividade espantosa no chapitó. Não, mas estamos exatamente. Eu trouxe para aí assim uma catrefada de mulheres palhaços, porque achava que tinha pouco aqui em Portugal e resolvi trazer mais umas. E por isso, eu como estou fora de cena, resolvi dar lugar, como sempre, é preciso dar lugar aos outros. Eu estou à espera da minha vez, que nunca mais vejo chegar, mas não desisto. Mas temos aí assim, temos aí várias mulheres palhaços. Hoje para cá temos em cena uma mulher engraçadíssima, que é a Marta Cabaio, que é uma mulher de Espanha, mas que vive na Dinamarca, olha que curioso. Eu até lhe perguntei. Os espetáculos são todos 10 da noite, não é? Só ver, não é? 10 da noite. Espetáculo 10 da noite, e é todo o mês de maio dedicado a elas. E por isso vamos ter depois o de França, Charlotte Soliu, a Nola Rey, por acaso, não pode vir porque partiu um pé, mas enfim, paciência, vem a Gardi Uther da Suíça e a Laura Hertz dos Estados Unidos. E por isso, isto repleto de uma série de atividades no mês de maio, falando aqui do mês da África, do Senhor Mundo, África aos Domingos, que é o Dia da África, dia 24. E vamos também ter os Chocalhos, que é um grande grupo de música, com baile na tenda. E por isso, quer dizer, como estavam aqui assim a dizer os meus amigos e o meu filho e enfim, os meus irmãos, no final das contas, todos nós, que o Chapitó é mesmo essa casa de cultura e é para isso que a gente existe, não é? E para podermos amar, eu gostei. Qualquer dia também estou adiada a ser mais mãe ainda, mas estou aqui com uma coisa adiada, mas lá chegarei também. E por isso, e é um bocadinho para toda a gente. E este mês é o mês dedicado a elas, estas mulheres palhaços. Era aquilo que é o humor. Não para, as ideias não param. Não podem parar, pois não podem, mas são senhoras com muito humor e muito riso e que dão-nos também saúde mental, faz bem à nossa saúde mental, não é? E por isso, se a gente se mete nas coisas, é para fazer, não é? Pronto. E aliás, quer dizer, eu fico com tanto gosto de ter aqui o meu filho já aqui assim com o Procurar-te, porque encontrou-se. Encontrou-se aqui com a Pisa Papéis e agora, qualquer dia, vamos voltar a encontrar em produção e depois vamos. Saímos e entramos. Isto tem que ser a nossa vida, não é? E há aqui uma ligação destes todos estes convidados que aqui estão, estes teus amigos, especialmente esta família que aqui está, porque toda a gente está ligada a ti. Também ligada a uma senhora que quem também gosto muito, e eu sei que tu gostas muito, és amigo. Boa tarde, doutora, arquiteta Helena Roseta. Boa tarde. Olá, boa tarde, como está? Muito obrigado por estar aqui. Prazer estar virtualmente convosco. E de facto com a Teresa, é uma das mulheres que eu mais admiro em Portugal, faz um trabalho que nunca ninguém tinha feito, que ela faz de uma forma absolutamente pioneira e com uma energia que eu não sei onde é que ela vai buscar. Pois estávamos a falar exatamente isso, porque não param as ideias, não, está com uma ideia mas já tem outra em mente, não é? Pois isso é criatividade, criatividade em estado puro, mas é também uma grande força interior que a Tete tem e que transmite às pessoas que trabalham com ela e não deixa ninguém parar ao pé dela, não é? E por outro lado, eu acho que os miúdos com quem ela trabalha também lhe carregam a bateria, isto é, a energia também vem da gente mais nova e da importância do trabalho que ela está a fazer. Exato. E é essa importância de, como eu dizia há pouco, os meninos de rua, não é? Os meninos de rua e os meninos de reinserção, que esta mulher depois abraça como se fossem delas, não é? E os recupera, não é? E nos recupera e devolve e faz isso com alegria. Quer dizer, a coisa mais bonita disto tudo é que é um trabalho criativo e é um trabalho de muita alegria, de muito entusiasmo, e que eu acho que eles depois ficam todos muito ligados a ela. É. Helena Roseta, foi um prazer tê-la aqui também no Toda a Hora. Obrigada, Helena. Olha, estamos aí, não é, Helena? Estamos a andar. Estamos sempre, menina. Tá, sabes bem que eu também te passo a vida a chatear muitas vezes para organizar aqui os meus pensamentos, porque também sou um bocadinho confusos, não é? Não, até que eu ia lá para a Assembleia da República à hora do almoço para tu me ensinares a escrever umas coisas, lembras-te? Quando for preciso. Como é que se escreve? Agora como é que se escreve? Agora é na câmara, eu sei. Olha, fora as bicicletas, cuidado. Pois é. Então, isto é, exatamente. Um beijinho grande, Helena. E força. Muito obrigado, Helena Roseta. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Toda a Tarde ao Rádio Com Português. No fundo, toda esta gente passou aqui por este, quer pelo estúdio, quer ao telefone, gente de mais variadas áreas, Teresa Rico. São pessoas que, desde a área da política, a área do cinema, do teatro, são pessoas que te conhecem, que gostam de ti, que, como ouvimos agora a Helena Roseta, nunca as incomodas. Mas depende, quer dizer, isso é um bocadinho, quer dizer, eu acho que é uma simpatia um bocadinho exagerada, mas enfim, eu não me importo porque também mereço ser bem tratada. Mas quero dizer que eu sei que de vez em quando tenho que ficar um bocado sossegada porque é um bocadinho demais, não é? Quando eu apareço lá vem ela, olha aos projetos. E por isso eu também estou um bocadinho agora aqui assim, mais tranquila e por isso sem estar a incomodar ninguém. Agora, de qualquer modo, são pessoas que não posso deixar de dizer que me acompanham e que em quem eu sinto um grande apoio e que não deixa fazer muitas asneiras, porque também sou pessoa para asneira, eu sou a pessoa das asneiras, né? Agora, e por isso esta asneira de estar sempre a agitar e a mexer com quem está sossegado é que é o problema. Mas tem que ser. Agora, não, porque então, senão não valia a pena estarmos aqui assim neste país tão maravilhoso. E aliás, é assim, também não apetece bater mais no país, porque já está muita gente a bater, e eu acho que não apetece também encontrar bodes expiatórios. Eu acho que nós temos mesmo é que nos juntar, mesmo com cada vez mais força, e ir para a frente, enfim, mesmo que todos os maus ventos e os bons ventos estejam por aí assim, nós temos que tentar fugir deles, não é? E encontrar aqui assim. Oh, Carlos, tens estado aí tão sossegada, mas assim, é isto tudo, Teresa Rico, é isto tudo. Foram duas horas que ficava, se calhar ficou-me por dizer, não? Ficou muita coisa por dizer. Porque o nome, eu geralmente digo-lhe ao Teresa, mas todo mundo a conhece por Teté, não é? E quando se fala da Teté, está-se a falar de muita coisa. São tantas as coisas que duas horas não dá para explicar, não dá para definir. E a Teresa, pronto, a Teté tem uma das coisas muito boas. Tem uma das coisas muito boas. É que até para aqueles que lhe fazem mal, ela tem um sorriso. Aquele sorriso de palhaço que ela tem, que é um sorriso único. Há muitas mulheres palhaços, sim senhora, mas ela tem um sorriso quando está vestida de palhaço que ninguém consegue imitar. E com esse sorriso ela tapa muitas bocas. Claro. É muito interessante isso. Graça Vilhena, essas duas horas que estão quase a terminar, não é? No fundo a pergunta é a mesma, se muito ficou por dizer e se há muito que a Teresa Rico ainda vai fazer, não é? Seguramente vai, mas nós podemos falar da Teresa, não é? Podemos, com dificuldade, contar a Teresa, porque a Teresa tem espaços de intimidade que não se desvela com facilidade. Tem as máscaras todas, não é? Mas tem um espaço de intimidade dela que eu queria tanto que as homenagens, mais do que homenagens, fossem, lhe dessem não só uma segurança material para o chapitou continuar, uma segurança material e de apoios intelectuais, como também um tempo, um espaço que lhe desse um bálsamo interior. Porque é isso, como dizia o Nuno, a Teresa aparece nos mídias, a Teresa, todos nós temos... Todos falamos da Teresa, não é? Todos nós agora também beneficiamos da construção maior da Teresa. Quer ir para levar amigos, quer para nos reconciliar connosco, quer, enfim, diversas coisas. Mas tudo isso foi uma grande, um grande fator de devassa e provavelmente até de desconstrução interna. E o que eu queria mais para a Teresa era uma brisa terna. Interior. Uma brisa terna interior é bonito. Maria... Não, mas ela esteve muito bem. Ah, isto, aí, oh, isto nem é visto nada ainda. Maria João Brilhante, de facto, pegando estas palavras agora que são tão bonitas da Graça Vilhena, tal brisa, brisa interior, né? Falta isso, falta isso, falta mais para que este, todo este projeto, todo este, tudo isto que é o Chapitou, que é a Teresa Rico, possa ainda evoluir ainda mais? Bom, eu não sei se... Eu acho de facto muito bonito que se deseje para a Teresa essa brisa interior. Mas eu acho que a Teresa é uma mulher mais de vendavais do que de brisas. E nada mais resta. E isso não é mau. Eu não acho que seja nada mau. Acho que sim, que ela tem que encontrar. E encontrará com certeza naquelas noites longas passadas no Chapitou, a fazer, como ela uma vez me disse, a fazer os seus trabalhos manuais. Eu penso que ela encontra aí o equilíbrio. Que lhe é necessário, não é? Alguma estabilidade emocional que é necessária. Mas se nós, que estamos longe, que estamos fora, que não atingimos de facto essas zonas interiores, essas intimidades da Teresa, se nós perdêssemos o vendaval, era muito mau. Portanto, o que eu desejo é que ela não, nunca, de facto, perca essa energia, porque que lhe vem, como dizia a Helena Roseta, que lhe vem seguramente daqueles todos jovens que estão à volta dela, porque não há nada melhor para nós do que estarmos sempre ao pé dos jovens. Eles fazem muitas asneiras e irritam-nos às vezes muito, mas são eles que nos fazem sentir que estamos vivos. E, portanto, isso é muito. E enquanto ela estiver rodeada desses jovens, seguramente que vai dar-nos muitas surpresas. Ai, é gênia. Ela é muito bem. Forte. Pois é. De facto, ela é muito forte. Não, há mais lugares, porque chegou mais uma amiga. Eugénia Passada. Boa tarde, Eugénia Passada. Eu queria só que me carregasse nesse botãozinho verde que tem à sua frente. Temos muito pouco tempo. Muito obrigado por ter vindo. De qualquer forma, eu sei que... Peço desculpa de só ter chegado agora. Não tem problema. Estava nenhum. Longe. Porque as duas horas desta homenagem que estamos a fazer à Teresa Rico praticamente voaram, não é? Porque há tanto para dizer da Teresa Rico, não é? A Teresa é uma mulher espetacular. Está bem, acho bem. Pronto, agora fala. Agora vou deixar a Jana Passada falar. Não, porque é uma mulher que, acima de tudo, consegue ser revolucionária no tempo dela, quer dizer, consegue contestar aquilo que não era suposto. Era a mulher palhaça, era uma coisa espetacular. E ela assumia isso em toda a sua qualidade e com a dignidade que assumiu o tempo todo. E, por outro lado, faz um trabalho espetacular, sem ser, como é que eu hei de dizer, muito, muito burocrático. Ela faz um trabalho dinâmico, com miúdos muito difíceis, sim. Com gente muito difícil. Ela está sempre presente. Ela está sempre disposta a fazer coisas, vão deixar a passar a palavra, revolucionárias. E agora tem que ir fazer não sei o quê, porque isto é diferente. E faz. E faz com uma qualidade infinita. Ela comanda ali as tropas todas, com uma grande dignidade, nunca perde a sua qualidade como pessoa, nem cultural. E eu penso que no nosso tempo, enfim, porque temos quase a mesma geração, isto ainda foi muito pouco entendido, isto foi muito pouco perceptível, não é? O trabalho é feito com os bons e os maus das sociedades. Ou melhor, não há bons nem maus, depende do que lado é que a gente olha. De que lado é que estamos, e a Teresa faz esse trabalho de uma forma muito qualificada e com mulher, que em Portugal é triplamente difícil. Pois. Ricardo, eu agradeço à Eugénia Passada, nós estamos mesmo praticamente a fechar o programa. Ricardo Abel, tudo isto é rigorosamente verdade? Bom, eu quanto à continuidade do projeto e dos projetos da Teresa e assim, não tenho a mínima dúvida de que um batalhão que mandassem não conseguiria fazê-la parar. Portanto, não tenho qualquer dúvida, isso, portanto, claro, não é claro. Um problema, não é sequer uma questão que eu ponha. E porque quando vou ao Chabitó, lhe telefono ou assim, ou me cruzo com ela na vida, vejo que ela está sempre, nunca parou, e portanto está sempre, sempre, chamemos-lhe trabalhar, mas portanto... Em atividade, não é? Está sempre, sempre em atividade e a fazê-lo sempre com um enorme prazer. E com muita força. Quanto a mim pessoalmente e àqueles, a muitos outros que poderiam falar como eu, com certeza, e outros que não conhecem a Teresa e que são da minha geração e mais novos ainda, eu acho que a Teresa é um exemplo. Para mim é muito importante pensar na Teresa e tem muita importância para mim isto. É muito inspirador, portanto, tudo o que ela fez, eu, como é óbvio, não acompanhei nem por sombras o que é que foi isso do aparecimento desta criatura, das coisas que ela construiu e tudo isso, portanto, apanhei-a, ela já depois foi assim um bocadinho já a minha mãe, não é? E é muito, muito inspirador olhar para ela e vê-la aqui assim, continuar a ser amigo dela como sou, e cruzar-me com ela e ver que ela não para, e não é o parar só por parar, portanto, está sempre a querer criar coisas boas e a querer espalhar, isto pode ser, é um bocadinho tonto de se dizer, mas a espalhar por aí o bem, ou a espalhar por aí coisas boas, a semear constantemente, e portanto, Teresa, pelo que me toca e por muita gente, tenho a certeza, mais jovens do que eu e da minha idade e que te conhecem e que não te conhecem, muito obrigado por tudo o que tu tens dado de ti, que é tão bom e tem sido tanto e com tanta generosidade. Nuno Rico, mesmo no minuto, você tem tantos irmãos, não é? Sim, apesar de ser filho único, mas uma das coisas, no fundo acompanhei o processo todo do Chapitó durante 16 anos, foram 16 anos a ver crescer um projeto e foi uma grande escola, pronto, é das coisas mais, hoje em dia se faço qualquer coisa é porque passei por uma escola de vida muito, muito boa e muito rica, e hoje em dia tem uma relação diferente, uma relação de mãe para filho, que também é muito saudável e que é diferente, e isso é bom de não só acompanhar o lado mais profissional, mas também o lado familiar, porque às vezes esse lado desaparece muito, e é importante lutarmos para ter esse lado mais de família, que pode dar outro suporte, pode dar outra sustentação no fundo às nossas vidas, e as coisas agora mudaram por aí. Teresa, eu disse na abertura, já o disse aqui, nesta homenagem que te fiz, que o Rádio Clube Português fez e que o Toda a Tarde faz, disse que és a mãe de todas as mães, no dia da mãe, e é sempre um dia importante para nós. Em segundos, Teresa, diz-me. Não, eu acho que é assim que... No que respeita à minha vida profissional em Portugal, 27 anos passaram, mas ainda são poucos para tanta coisa que há para fazer. E por isso estou pronta para continuar. E enfim, pronto, e espero. Esperas, diz. Fico à espera que outras surpresas apareçam. E que as coisas se concretizem. Teresa, foi um prazer ter-te aqui no Toda a Tarde. Mais uma vez, agradeço-te muito e aos convidados que aqui estiveram. Toda a Tarde, com Fernando António.